A Bíblia para mim, episódio 5. Os dois Jesus. Você já ouviu o termo biblicista? Bom, talvez já tenha ouvido o termo fundamentalista. Considere então um biblicista como um fundamentalista bíblico, aquele para quem a Bíblia é a palavra de Deus, com todo o sentido de ser a única palavra de Deus. Não palavra de Deus como uma das muitas revelações de Deus, nem como um título bonitinho para a Bíblia. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Porque é muito importante nós aprendermos a palavra de Deus. A palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Mas como a verdadeira e completa revelação do Deus Yahvé. Pode parecer incrível, mas existe quem se diga cristão que nega a Bíblia. Sabe como? Dizendo-se cristão por procurar viver uma vida correta, por exemplo. Ou reconhecendo em Jesus um bom homem, um sábio em palavras e obras, mais ou menos como a multidão de Mateus 9, que viu Jesus curar completamente um paralítico e maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Versículo 8 de Mateus 9. O próprio Deus estava em carne diante deles, mas não o reconheceram. Quando damos crédito ao que a cultura diz sobre Jesus, ou só ouvimos pregações, algumas são boas, outras não, ou nos fiamos em uma tradição e dogmas, ou no senso comum, corremos o risco de crermos na mentira. Jesus disse que a palavra de Deus escrita é a autoridade sobre Deus e sobre si mesmo. Portanto, somente a Bíblia é a verdade. Veja João 5, versículos 45 a 47 e João 17, versículo 17. Esse é o único Jesus verdadeiro, pão da vida, luz do mundo, Senhor do céu e da terra, o verdadeiro Deus e a vida eterna, único mediador, único entre Deus e os homens. Qualquer um diferente deste, o Verbo divino, é somente alguém com o nome de Jesus Cristo, com quem verdadeiros cristãos que creem na Bíblia como a palavra de Deus e procuram obedecê-la fielmente, não têm nada em comum, não têm, não devem ter, comunhão. 2 João, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Eu me despeço em nome do Senhor Jesus.